Controle de Salvador, 9608. Você vai coordenar para o Frotis, senhor? Tem a saída devido às outras aeronaves da frente na mesma rota, 9608. Tá, 9608. Papá Romeu Bravo do Leco, nós temos dois a bordo com 7 horas de autonomia, alterna empatia. Copiado, Bravo do Leco, táxi aprovado, pátio 3, pátio principal, Índia. Ponto de espera, pista no 0, ajuste no 0 no 7. Ponto de espera, quando pronto, torre 1895. Por gentileza, poderia confirmar o indicativo em Patinga? Sierra Bravo, Índia, Papá. Índia, Papá, ciente, com gol. Obrigado, senhor. 28, libera a pista próxima, interseção à direita e chame solo em 121 no decimal 9. 219, né, beleza? Olá, muito bom dia, janela 6225, livrou. 6225, taxi EV Alfa, chame ingresso, taxi foi Juliette. Alfa Juliette, por trem. O 6225 poderia confirmar se a pista se encontra molhada ou já presente somente úmida? Somente úmida, 6225. Úmida, grato. É 9608, chama Center City, frequência no 2685, alterno 2545. 2685, alterno 2545, da 9608. 1865, desce a 2000 pés, autorizada a aproximação final da pista no zero. Gol 1865, descida para 2000 pés, altímetro no 097, está autorizado o ILS X-ray. Autorizado Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette 07, 6225. Bom dia, o Papa Romeu Bravo Zulu Eco, pronto para pronto. Papa Romeu Bravo Zulu Eco, autorizado a linha decolar, pista no zero, vento 300 graus, 03 nós. Autorizado a linha decolar, Papa Romeu Bravo Zulu Eco. Controle agora no 865, fornecendo duro indivíduo formações após pelo. Autorizado. Autorizado de envio, grato. 961, chama sempre o Recife, 1251, alterna 133-95. 251-3395, gol, 961, bom dia. É. Meu Bravo Zulu Eco decolado aos 3-3, chame agora o controle Salvador em 120.8, bom voo. 208, bom trabalho. Controle, muito bom dia, Papa Romeu Bravo Zulu Eco, cruzando agora 1500 pés, perfil da Dael. Bravo Zulu Eco, contato radar, sobe via Dael para 240, vigilância. Livre atenção 240, Bravo Zulu Eco. O 1865, chame todos em Salvador, frequência 118.95. 118.95, torre para o 1865. Autoriza pronto, coral para o Bravo Zulu Eco. Autorizado. Pronto, coral, obrigado, Bravo Zulu Eco. Salvador, gol 1865, bom dia, chegou externo, terra pista no visual, estabilizado. 1865, bom dia, tráfego avistado, ajuste no 017, pouso autorizado, pista no 0, senhor vento, 290 graus com 03 nós, pista 10 molhada. Gente, pista molhada, tem livre pouso 190, gol 1865. 2865 no solo 38, libera a pista próxima à interseção à direita, chame solo em 121.9. Ok. Direita, solo 121.9, no Gornal 865. Fogo no 865, liga para a pista na Fox Track. Fogo 865, táxi aprovado Alfa, chama ingresso da Xui Juliette. Correção, autorizado Alfa Juliette, portão 09, 1865. Ok, livre Alfa Juliette para o 09, liga no 865. com a informação November. Tá no Pátio 3, autorização Fortaleza, um bom dia. 9570, November, confere. Só um instante para fazer o preparado, vida mão. Aí da mão, gente, obrigado. Bravo Zulu Eco chama Centro Recife, frequência no 251, alterna 13395. 19570, pronto, copy. Pronto, copy, agora 9570. Fortaleza autorizado 370, veio peso Lula 9. Decola 10 com a esquerda, no perfil da Momo, transição Froti. Aciona 5404 transponder, controle 120, decimal 80. Excelente, autorizado Fortaleza 370, primeiro aerovia, peso Lula 9. Decola da 10 com a primeira curva esquerda, com a saída Momo, transição Froti. O transponder é o 5404 e o controle 120, decimal 8. O gol 9570, está na posição 06, Lima, no 3. 9570, correto, time pronto, no pode 3, pushback na meta. Levantará. Autorizado, reparado, táxi do 9570. puxa a senhora no 8. Obrigado, chefe do táxi. Chama o táxi 3323. Salvador, gol 9789. Gol 9789, identifique, desça via Bonfi para 4000 pés. O ajuste no 0 no 7. 4000 no 0 no 7, é número 1? Viva. Viva a Duna? Foi Duna. Obrigado. Pátio 1 no Índia, no ponto de espera 1895, com ajuste no 097, uma boa viagem. 743, pátio 1 no Índia, ponto de espera da 1 no 0, 118 ao 5, 1017. Azul, Azul, Azul, Azul, Azul, Azul, Azul, Azul, Azul, identificação. Foi após Coral na Azul, de Mari, chegada Mari, Azul, Azul, Azul, Azul, Coral, Mari e Azul, Azul, Azul, Azul, Azul, Azul, Azul, Azul, Azul, Azul, Azul, Azul, Azul, Azul, Azul, Azul, Azul, por 2. Chegou no 570, autorizando a linha área decolar, pistão no zero, vento calmo, ajuste no 017. Autorizado a linha e decolar o pistão no 0, voo 9570. Um 9789, desce a 2000 pés. 9789, da Rio. Voo 9570, decolado ao 03, chame agora o controle Salvador em 120.8, bom voo. 208, grato, bom domingo. Boa noite. Controle, bom dia, voo 9570. Chegou 9570, contato radar na decolagem, sobe via Momo para o 370, vigilância. Via Momo para o 370. Taxa autorizado, parte 1 no Índia, porte BR 295, ajuste no 017, uma boa viagem. Voo 9570? Prossiga. Estou na decolagem, teve chuva moderada? Afirmativo, da metade da pista para frente, chuva moderada. Entendi. Voo 9789, autorizado a aproximação final da pista no zero. É, 9789. Azul 9001, desce a 3000 pés, ajuste no 017. 3000, 9017, 9001. A informação de chuva foi em Salvador? Isso, Salvador. Ok, está localizado sobre a metade da pista, é isso, né? Isso, sentido é 28. É claro, obrigado. Embora o controle só possível liberar o speed em etapa. Autorizado. Grato. Salvador 3517, vai livrar o 200 para 1160 na Flor de Alagoinha. Salvador 3597, livramos 200 para 1160. 3597, identifica a chegada. Bom, desça para 4.010 e ajuste no 097. Bom, 1809. 100% azul 9009, pode manter 190? 190, quando tiver condições, 170. 9001 é o número 2 na aproximação. 7, reduzindo para 190 inicialmente após 170. Número 2, azul 9009. 23, decolou a 08, chame agora o controle em 120, décimo 80 na Boeing. 208, né? Localizador, esquerda pro 150. É, então 150. Plano 3323, contato radar, tudo para o 340, saída da EL. Salve, Salvador, bom dia. Azul Alfa e Yankee Charlie. Siga. Na cidade do parque número 3, solicito autorização de rebote até o fim de número 2, a infra-aérea está ciente. Quem é a viagem da Matrícula? É o Charlie da Azul. Matrícula Charlie? Desculpa, não compreendi. Quem é a matrícula? Saiu inteligível. Papá Romeu, ao Yankee Charlie da Azul. Autorizado, reporte para ingresso no parque 3, Papá Romeu, ao Yankee Charlie. Positivo, está autorizado, vai confirmar para ingresso do pátio 1. Sabe, o 789 completa final, torre 1895. Voo 9570, Recife 1254, 1268, Alterra 2545, voo 9570. Confirme 1254. 12685, alternado 12545. Sim, 12545. Voo 9001, desça para 2000 pés, ajuste no 08. Calibre essa porta no localizador. Confirme, chamou o azul 9001. Afirmativo. Confirmando, azul 9001, desça para 2000 pés, o ajuste 1008, reporta no localizador. 2008, eu cruzará no LAC, azul 9001. Bom dia, Oxanero 6211, quem te dá papal autorização? Galeão 07, 05. Falando Galeão, 360 autorizado, via rota, decolada 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Irumi, 1208 controle, 5421 no transponder. 7.9, ele pouso, pistão 10, pistão molhada, vento 130 graus, meia dúzia mais. 208, controle após 5421 no transponder. Obrigado, sim, para o feedback, senhor Leão. Obrigado. Viu o máximo, Matheus? Está no máximo. Obrigado. Confirmar-se com chuva moderada sobre o campo, sou azul 9001. Vamos confirmar agora com a azul 9001, o senhor está estabilizado no localizador? Ah, sim. Azul 9001 no controle? Ah, sim, estabilizado, contra J. Gente, completa final com a torre, solicite a informação a mesma na receita 1895. Muito obrigado, 1895-9001. Salvador, boa, azul 9001, transfere, baixado, será. 69001, continue a aproximação. As condições agora, teto estimado 1.010, aeronave que o precede está tocando a pista no momento. Visibilidade restrita em torno de 3 mil metros. Gente, com chuva moderada, confere? Ah, sim, com chuva moderada. Tá. Então, 3597, confirma como recebe o controle? 5%. Gente, novamente para o TAM 3597, Salvador para instrumento, 1000 pés de terra, 3000 de visibilidade e chuva moderada sobre o campo. 9789, segue via Alfa, Chimieto da Juliette. Segue via Alfa, da Juliette, 9789. Meu Alfa Yank Charlie, dê passageiro na vida Gol que irá ingressar na Juliette. Alfa Yank Charlie. Positivo, Salvador, Alfa Yank Charlie vai dar passagem na vida Gol. 1979, segue Juliette para o 6, 06. 06, Alfa 79. 009. Gol Salvador, Gol 963. É o gol 1963. 963, aguarde o gol pro Galeão. Estou aguardando, pode ver a novembro. Então 3323, Recife 251, na Terra 3395. Ele não conseguiu copiar a informação do 3323. Confere. Meia direito 219, só. 219, livrar. Azul, 9001. Bom dia. Salve Salvador, bom dia, Azul 9001, pista livre. Bruno, segue Alfa, Gêmeos, da Juliette. Segue na Alfa, apartamento da Juliette, Azul 9001. Bruno 963, copia, Galeão. 963, copia. Salvador Galeão, 360, via rota, decolada pistão 0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Irumi. 1208 controle, 5424 transforma. Usado Galeão 360, rota do plano, decola da 10, curva à direita, da Euleda Irumi. Controle 1208, aciona 5424, voo 963. Manhã do Chambra Busbex no mesmo. Chamaram. Eu sei, Mário Zé. Só para informar, primeiro terça, que a estava bem ruim, tinha aproximadamente 450 pés, tá? Tá, ok, eu estou ciente. É 35 no 7? 35 no 7. Vamos agora a 500 pés de teto, 4 mil de visibilidade e chuva moderada. Ok, obrigado. Juliette, para 21, tem um tráfego à vista, azul 909. Desça para 2.000 pés, ajuste no 08, está livre ali, essa porta localizador. 2.000 no 08, chama no localizador, 35 no 7. Salvador, o Azul Alfa e a Charlie, término do rebote, obrigado e bom dia. Bom dia. Salvador, é o Gol 1865, formação novembro, autorização Brasília. Deixa a voz de foto no 865. Ah, escuta. Localizador Tantra 3597. 3597, completa sinal, torre 1895. 1895, 3597. Uno, na ponte 5, para bucha, estacionamento. Veio para o táxi, meu Deus, no 1. Veio de para o táxi, Chanel, no 1. Salvador 3597, passando Simbra, sessão 0, baixar travado. 6357, informa e avistando. As condições estão aparentemente um pouco melhor, o teto deve estar em torno de uns 600 a 700 pés, e a visibilidade agora em torno de 4 a 5 mil metros. A chuva na vertical agora mais leve. Ok, obrigado. Gono 865, está autorizado Brasília, nível 360. Estadese à direita na Arbor Elefa. Apertura do 17 autorizado com transponder 5426. O controle 120, decimal 8. Correto, Chevro Veidex, lamento. Certo. Salvador, lembrei 25, informação Quebec, posição 07, autorização Brasília. Chevro 17, Brasília, 320, Aguas de Copa. 320, agora uma cópia. Pushback, acionamento, Gol 963. 963, Gordon 4, aguarde. Aguarde. Bom, mano. Estou a 500 pés, 1,5 milha, 3517. Gente, livre pouso, pista 1-0, vento 1-50 graus, 5 nós. Livre pouso no 0, 3517.